Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular. Chegou. Vibe do cobiçado. Vamos botar pra cima no Bone Bone. Já tá na hora, cobiçado. O cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. O DJ de maior prestígio da atualidade. Ok, tudo pronto. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindo à nova era espetacular em nome de... Empresário Bad Boy. Betinho Promoções. E André Lisa Paixão. Apresentam o novo hobby aqui no Guamá. No coração de Belém. Um novo Mega Robson. E vai começar a vibe. E quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota pra cima. Quem é do Flamengo, dá-lhe um grito. A vibe mais esperada entra em conexão com você. E neste exato momento, a energia vai fluindo em seu corpo. E aí, Felipe Cobiçado? Já tô na área! Tudo ok? Tudo tranquilo. Vamos lá. Vamos dar início. Essa é a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado! Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima. Joga pra cima. Quem tá apaixonado também. E você? E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Bom demais, bacana! O nosso hobby aqui no Guamá. O populoso bairro de Belém, em pleno bole-bole. Fazia tempo que o bole-bole não recebia uma aparelhagem desse porte. Uma aparelhagem tão linda quanto o Robson. E aí te chega e detona pra fazer bonito pro nosso povo do Guamá. Alô, Peru! Acenda o pavio que comece o bombardeio. Bora que eu tô na área! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Todos os canhões. Explodiu. E bota pra cima, pra cima, pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Não para, sacode, estremece. Olha o bagulho, e doidando, quem tá na área? O cobiçado do Pará. Eu falei bagulho doido! E bota pra cima, pra cima, pra cima! Ei! Oh! Um, dois, e aí vai! Só quem tem uma moto, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tá de moto hoje aqui acelera. E hoje é aniversário do meu parceiro Vieira Desire. Rapaz, o homem é bom. O homem é espetacular. Agora Vieira! Mais pólvora! Olha o Robin, olha o Robin! salve. Vai sabotando, sabotando, sabotando. Toma, toma, toma. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bola boa, bala que bate a onda. Botei uma bola boa, bala que bate a onda. E quem tá gostando, joga bracinho pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. Quem tem um amigo viado faz barulho, aê. Quem tá solteira, dá-lhe um grito, aê. Mas quem tem uma amiga safada, aponta pra tua amiga, aê! Mas quem é do Flamengo, joga pra cima! Joga, joga, joga, joga, joga! Vai! O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele... Agora, agora! Ele é foda. Super! Professor Krabs aqui no comando do Robson! Grita! Agora tu acelera, tu acelera. Bora, minha tormento. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer o desenvolvimento. Ela quer dar pra bandido, ela quer o cobiçado. Ela quer o 5-5, a jogada na minha cara. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. E toma, toma, toma, levar. Toma. Fala, meu. DJ Lohan que tá tocando. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Você! Eu sou o I.O. Talvez não vai pro Kevin Page, eu tô nos altos pra mexer. Seja no Lisa no PPG, pode começar a descer. Talvez não vai pro Kevin Page, eu tô nos altos pra mexer. Seja no Lisa no PPG, pode começar a descer. Pode começar a descer. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Passa em mim sensualizando, eu dou aquela na cara de brava que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E já avisando todo mundo, viu? Com o balde no Batijuca e o Sub-Zero é 20 conto na mão do garçom 22. E deixa eu mandar um forte abraço aqui. Meu parceiro Marlon, ele. O Mauro, meu parceiro Dêzio. O Biel também me atormento. Tá todo mundo endoidando. Ao lado direito. Ao lado direito. E ela desce, sobe no talento. O quê? Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca não para. Minha GDG, alô, perninha. Fala, Celo, com a parada aí, meu irmão. O cobiçado do Pará. Toma, toma, toma, toma, toma. Tu quer, Celo, quer? Toma! Minha parceira Karina Barros tá comigo endoidando. E deixa, deixa, deixa. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. E deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo. Esse era a bota pra sentar. Te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar bela. Se tiver muito excitada, pode. Você tá como? Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O meu parceiro Alan da GDS, o presidente tá aí comigo. Hoje foi sal na GDS, mas ele tá aqui no home. O bonezinho pra trás, daquele jeito. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só cantando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Caçando, vai, vai! A molecada que fica de gandaia aqui nas motos. Fazendo dan-dan-dan-dan. Professor Andréa! Acelera! Acelera! Acelera! Acelera! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. O quê? Idiota! O quê? Idiota! Calma, não xinga a mulher, não! Idiota! idiota. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha pirra. Quer sentar, quer sentar, quer sentar na minha pirra. Quer sentar. O meu parceiro Lelo tá aqui do ladinho. Abraço a você, meu irmão. Te manda um forte abraço aqui também. O meu parceiro Nego Ney tá aqui na retaguarda. Alô, Nego Ney. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. Vem quer ser minha amiga. Vem quer ser minha amiga. Vem quer ser minha amiga. Bora, Vieira. Diz pra ela. Amor, trepou, fudeu, sumiu. Trepou, fudeu. E agora? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Ah, tu quer? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Tu quer, tu quer, tu quer? Vai pra puta que pariu. Todos os canhões. O quê? Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Explodiu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Tá todo mundo apaixonado. Vestido. Parceira Raíssa Gomes. Bora, Raíssa, canta aí. O meu parceiro Claudinho, ele faria. O Alisson, o Ramonzinho lá do Juruna, está comigo do setor. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida. O meu primo Michael do Whisky também tá comigo doidando, valeu. Mas eu sei. Meu parceiro Helder. Vamos falar do Diego Laçador. Ele é Natasha Mendes, nunca me der errado. Pode chorar, pode sofrer. O Marlon tá comigo doidando, ele toda a comitiva. Bora, Marlon! Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou, tu gosta de paixão. Tu gosta, tu gosta, tu gosta, tu gosta. Tu gosta, tu não gosta? Ou tu gosta, ou tu não gosta. Comigo, eu não tenho preconceito. Ainda mais que eu não faço aquele desconto. Eu tô gostando de uma prostituta. Ai, já! O meu parceiro Lelo, doido. E meu parceiro Felipe Augusto. O cobiçado. O que, mulher? Deixa eu não me culpar. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Vuk é o piloto e o Pia é o copiloto. O Vuk é o piloto e o Pia é o copiloto. E o que? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Ou tu dá pra um, tu dá pra outro. Tu quis o céu, tu tá no céu, papi vai. Meu parceiro Vander Trindade também tá comigo. Vai dar ou vai descer. O advogado Alex. Vai dar. O meu parceiro David Lá. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Ó, ó. Existem quatro homens, ou melhor dizendo, quatro tipos de homens que as mulheres se apaixonam. Essa música retrata a pura realidade. Canta aí, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se... O primeiro. Jogador, empresário. E o quê? Artista. E ele. E o Felipe Cobiçado. O Vaca, a Kathleen, da família sobre essa porra no Guamá. E o Felipe Cobiçado, já sabe quem é, né? Eu me sigo aqui na voz, dei-me super na produção. Super. Solteiro! O Tual Promonte! O número do Marco! Não dá não! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá. O meu parceiro Fabinho dos Malas! Não dá, namora... Representando os Caixa Baixa hoje, Fabinho! Não dá pra não. Não dá não, não dá não! Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pão quer o montão. Meu coração quer ela, mas meu pão quer o montão. Na vibe do cobiçado, o bagulho fica doido. Na vibe do cobiçado, o bagulho fica doido. Na vibe do cobiçado, o bagulho fica doido. Na vibe do cobiçado, o bagulho. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. E ela? Eu falei, calma, amor, espera por... Fala, Matheus Malzão! Ceará tá comigo. Tá todo mundo. DJ Marquinho. Também tá comigo, Marquinho Mix. E Kelmin Super. Vai. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, vem na vem na vem na vem. Vai dando tchau, vai dando tchau. Quem tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí. Só mulher que já meteu um chifre, bota a mãozinha pra cima aí. Isso. Quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, bota pra cima aí. Pare doida. Bora, Claudinho. Fabinho Ferrari, já do lado grita. De quem é essa festa? Eu nem sei de quem é essa festa. Meu parceiro Tico da Pedreira. Me invade, mude, penetre, comemo, o prefeito de Mosqueiro. E André de Moraes. A mulher da contabilidade tá comigo. Chegou? Oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Olha o mascotinho. Ele é ao lado do Thiaguinho Red. Quem era convidado, já levei uma pro quarto. Rapaz, essa do Begal tic-teco, tá doida? Tapa na cara e saiu coreira quente. Fernando DVD também tá comigo, doidão. Tapa na cara e saiu coreira quente. E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Tô minha dona da festa. Era aniversário dela. Tô minha dona da festa, era aniversário. O que tu fez? Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma barra. Essa é a música do Ceará, meu boxeador. Comeu, bebeu, não gastou nada, ainda levou a mais bonita pra casa dele. É o famoso vagabundo de luxo. Tu é doido, é? Bora lembrar! Não, amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. E bota pra cima! Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. E assim essa? Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá o quê? Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego, tem real. E todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E tu mora, bota pra cima. E doida, e doida, e doida. E doida, e doida. Minha amiga Natália, conectada, viu o WhatsApp com a gente, Lonati. Se você se for menina. E aí, Latoya? Lembra aí. Preciso de você. Aqui com a gente, valeu! Pra resistir a toda a tua ausência, o veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo, não vou mais. aqui com a gente, abraço, garoto! Tu tá no hobby, seja bem-vindo! O robô mais lindo do século. Então, amanhã tem Robson lá no Ciro de Coraci. Assim, ó. E deixa eu mandar um forte abraço para as tropas da Amazonas aqui do Guamá. Tá comigo, valeu! O Potter, Indiana. Fazia tempo que eu não vi ela nesse hobby, meu irmão. Tu é doido? Grita! E é o show do hobby! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Perninha! Não se entregar. Pega o Perninha, tá carreira só longe, só ele com uma garrafa, tu é doida? Brindei meu coração pra fugir de... Já eu toquei no aniversário da Mai uma vez. Começando aqui no... aqui em Belém. Mas veio você, me deixou. Olha o Thiago do Sushi, o Toninho, o delivery mais rápido do mundo. Azeio você pra me ensinar. Diz, diz, diz. O que é o amor? Escreve aí, bebê. Vou escrever. Que o quê? E o quê? E o quê? Pode? Pode. Do quê? Do quê? Mas tudo. Canta! Não, não, não! Eu sei que quando eu ver você, diz. Meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Quero um gado. Dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Já todo mundo conhece. E nem vem, não deu pra ele. Inesquecíveis que passam. No setor é diferente. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, amor, vem comigo. O quê? Hoje eu vou sair, quero me divertir. Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Toma! Felipe Augusto, meu parceiro lá no doido também. É o Mega Robson. DJ Hash, DJ Gordo, detonadinho, pressão. Quem é? É o Mega Robson. É o show, meu amor, pra você. É o som, mandadão pro Pará de Jesus. Diz, diz, diz. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Mas quem tá feliz da vida de ver o Robson reabrindo as portas do Bonnie Bonnie. É porque o nosso bairro do Guamá tá um pouco carente de festas bacanas, festas gostosas de aparelhagem. E é claro, fica muito feliz de abrir essa casa maravilhosa, essa sede do Mole Mole, que é uma das sedes tradicionais no bairro do Guamá. Eu já me sinto honrado de tocar aqui. E falando em sede do Guamá, tá de meu parceiro Palito, do Rio do Norte, ele, nossa amiga Josi também, sempre trazendo os melhores eventos lá, né, Palito? Parabéns, garoto! Final de semana passada teve aniversário dele. Eu não tive oportunidade de passar por lá porque a gente estava viajando no Marajó. Palito, tamo juntos. Sempre, sempre você sabe que você faz parte da história do Robson, faz parte da história do cobiçado, viu? Alan, lá vem, garoto! Aqui todo mundo tem moral. Caquinho! Venha pra festa, vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Venha pra festa, vem. Olha o idiota! Com a equipe GDS a detonar. O TH Gomes está ali comigo, meu brother. Ah, com a equipe GDS eu vou. O Marlos, seu grande amor. Falou que vem e veio. Com a equipe. Já! Curtindo o som da. Beija ela! Depois eu vou dançar. DJ Zé se juninho a tocar. Bora botar pra endoidar nas atuais. Ai, ai, ai, ai. Olha o nome, oh, nome. DJ Felipe Cobiçado. Roubar seus sentimentos. Bora, cobiçado. De como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos. Karina Barros. Mentos. Vai. Ai, ai, ai, amor. crime. Desde que te vi, o bagulho começa a ficar doido. E a gente vai tocando. E daqui a pouquinho tem Júnior Eletrizante botando muito bagulho doido. Tem um show do performático no palco central do Home. E o Júnior falou assim pra mim, ou melhor dizendo, falou pra todo mundo no Facebook: se o Flamengo ganhasse, ele iria pro palco hoje. Eu quero ver esse meu gordinho rebolando lá em cima, fazendo caqueado e com a boca no sax. Toma, gordinho! Miseza! Mas não me queima, tu é doido? É doido? Lá vai! Lá vai! Doente, amor! Quem teu amigo corno aí? Não, não, não aponta pra ele, não aponta pra ele. Agora tu dá um abraço nele bem forte. Encosta ele no teu ombro. Fala pra ele não chorar, não chorar. Porque ele tá no Robson e ele conhece. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona. Bota Duke Gold no telão aí. Não te apaixona não. O Patinho Dourado. Não te apaixona não. De maior prestígio da atualidade. Não te apaixona não. Fechado com a vibe do cobiçado. Vibe do cobiçado. Toma. Sei na R a boutique, peguei minha Duke Golden. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. E os caras doidos vão bebendo muito chope. E os caras doidos vão bebendo muito chope. A ponto camarada que só usa Duke Golden. A ponto camarada que só usa Duke Golden. É, os amiguinhos que brota de PT. Se não tiver de golpe, ela nem olha pra você. Entra pra boca, agora eu tô de festa. De novo, meu minha amiga Luara Beatriz. Chegou chegando o lançamento. Eu tô de pistola, pisca de areca quando o canal passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Olha o Neno Nogueira. E o Nego Ney. Eu tô de pistola. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou lindo. Vai ver, já vai ver o Kevin Page. Bota o bozão de mexer. Seja no Lisa, no PPG. Pode começar a descer. Pode. Pode. Shake cebola. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Tu vai fuder no seu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no seu piranha dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. É. Ou tu dá ou tu desce, de engraçada. Tá on. Tu vai dar pra um, que fuder mesmo, vai lá enxerê. Na madrugada, eu tô bolado. Só quem vai amanhecer na beirada hoje, bota a mãozinha pra cima aí. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Vai. Nunca pensei me apaixonar assim. E você? Você surgiu. Ixi. Me deu o que eu sonhei. E o nosso? Nosso amor é lindo. E eu me entreguei. Você é minha vida. Foi feito pra mim. Ixi. A vida inteira. E aí? Queria amar alguém. O quê? Que me desse. Fabinho Ferrari. Amor, e o Tico da Pedreira. Encontrei você. Zé de Moraes, soma. Meu doce anjo. Minha felicidade. Já não tem mais. Só quem é velha guarda lembra dessa. Canta comigo. Eu. A tu ama e tu toma putaria. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando. Mochila nas costas, radinho na cintura. O meu parceiro Arlen Santos. Só caçando. O Império do Hambúrguer tá comigo, alô, Jaque. Tô falando no dia, no vale de favela, o ritmo é assim. Acaso não cacete de forma seja de novo. Me chama de safado, mochila nas costas, radinho na cintura. E boné pra trás. Vai caçando. Vai caçando. Vai. Sabotaram meu copo, mordeu. Me tacaram balinha, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. O que, mulher? Me acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada. Pra onde eu olhava, havia piroca e eu com a buceta. É o D! Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu dei no quarto. Que sabotei o copo dessa piranha. Sabotaram meu copo, fudeu. Que sabotei o copo dessa piranha. Sabota! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bala boa, uma bala. Olha a Taila da mídia. Tem uma bala. A dona da beiradinha, tá aqui. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bala. Olha o meu parceiro pediu na saída. Ele é Jubrazão do ladinho. Nunca vi errado, meu irmão. Não te esconde, Pichura. Felipe Augusto, o Lelo doido, tá todo mundo. Eu dei de prato, eu dei de lado. Eu fui por cima, eu fui por baixo. Caralho, tô frangaçado. Quem me comeu? Tu é doida, é? A partir de agora vai começar a putaria cômica. Esculacha na putaria. Para, chegou que eu dou papo. Se foda, concorrente. Diz. Porra, vai, só exclusiva, né, pai? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau! É tchau pra quem namora. É tchau! É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau. O meu parceiro Didê Júnior. É tchau. O Eli Rangel Moraes. É tchau pra quem namora. Su Moraes também tá comigo. E meu parceiro Marcos tá na área. Resolve gatinha. Chamando probleminha aqui na resolve gatinha. Gugui o NK que vai comandar a festinha. Gugui o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. O Fander, desce, ele e o Flávio tá comigo, valeu! Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Vieira. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra... Família dos Caixa Baixa tá comigo! Para de cadela, vai, vai, treleca. William Mitegu, que tá mais contigo, William? Vai, vai, treleca. Cara do Jurunas invadindo. Vai, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. O Claudinho, o homem da CB mais veloz do mundo. Olha o meu jogador. Uau, meu time, irmão. Playboy tá comigo. Mas não é jogador de dama, não, né? Ah, tá, pensei. Toma, toma, toma, toma, toma. Alô, mochila. Cheguinho do Red. Deixa aí, papai. Deus o livre. Tô de bis, hein? De bis, plata, pega as mina da quebrada. De bis, plata, pega as mina da quebrada. O negócio agora vai quebrando, né? Eu tira só 1.100, 600. Agora até de bis o cara arrasta, tu é doido, né? E já aqui na retaguarda com a gente, meu parceiro Cássio. De aniversário do... DJ Kid Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. O Aliaço. E Kid Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, o Ellen Ramos. Passa mal no é. Pega uma bebeca. No agora. Grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Aliança, né? W Aliança, é isso, né? Só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Quero entender o que tá escrito nesse balão aí. Tô bolado quando tá na garupa. O Henrique passou bolado quando o Arthur tá na garupa. Chamou no grau. Cuidado. Wallace Ramos, meu irmão, agora sim, meu irmão. No grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, Thiago do Sushi. O meu parceiro Scooby, ele. O Felipe, cara de Kombi, também tá comigo e doidando. Cara de braba que me dá maluca. E as problemáticas estão na área já. Vagabunda, ela é folgada. O Clube do Siena, espetacular ele, o Flavinho Menezes. Falando espetacular, cadê o Lucas? Espetacular. Voltei, as puta, voltei. as put a carro senta caixota e a Jojo tá com a Jojo. O que? O que? TH, Ganda, Julie tá comigo, Amanda também, Jonathan pisou, o meu contador, não é contador de dinheiro, mas de história com ele mesmo. Quer os amiguinhos que tá de PT, se não tiver portão dela nem olha pra você. O que? Era de boa, agora eu tô de peça, de meia tô pegando várias delas e ela maeta demais. E aí? Não me queria. Canta, canta, canta. Pisca a boneca quando o jogão passa de meia. É me dar perfeca só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando Deus passa de meia. Vibe do Cobiçado. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal deu tempo? Minha tormenta! Vem curtir a vida de solteira comigo, você bom. Quero me meter na relação, mas não vale a pena. Minha amiga Rafinha! João, mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Aqui comigo! Duvidado. Alô, Rafinha! Rafinha Santos! Ué, Rafinha do beijo! Olha o troco, tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido, sim. E meu amigo, teve T.O.I. do cachorro. Velho, meu parceiro Edinho Una. Família Pit da Cabana. Senta, vai travando a bucetinha. Senta, fica dividida. Tá com a boca puta e vem que te avira então. É a vibe do cobiçado. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cama. Joga na cara dele, joga danada. Tava lembrando de você em cima. Joga, joga. Surtada, sente desce na vara e não para. A xerequinha. Malandelo, Juan. O Bacuvini, o Matheus. O Cajá. Dona de Black Bunny. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cama. Alô, Ceará! Lembrando de você. O Patriquinho BDC. O L9, o homem do chute certo, tá comigo lá do Bengola. O Deco, a Raíssa, a Karen, a Pri, o meu parceiro Bruno, ele, o Ricardo também. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você. Bora, meu primo Michael! Surtada, você me desce na vara e não para. Poxa, aqui, eles anime, sabe que por ali é assim. Putaria, eu esquivo de tudo, dona de Black Bunny. Só. Vai sarrando, vai detonando, vai. Eu sabia que ela vinha. Luana Neves e a Mai. Nunca vi de errado faltar o mano Robin. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. Eu chamo nos dedinhos. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. E meu parceiro Beto do iCloud. Curtiu a vibe do cobiçado lá em Santa Catarina. E no carro. E navegantes de Blumenau. Valeu, Beto. Ela vem. Está aqui comigo do meu ladinho, meu brother. Do seu neném, quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Bora, Beto, tá dona, registra meu bem, tudo aí, só tá dona meu bem. O homem da iClone. E ela vem, sacolejando a raba na frente. Bora beber, Beto, bora tomar todas. Dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona. Olha o Chile da NET, do Cinenal também tá comigo, valeu. Vander Trindade, meu brother. Essa moça aqui é a cara dela, viu? Tudo dando errado, eu saí. O quê? Fui pôr a cabeça no lugar. Restaurante lá na Suparé. E quando eu notei, minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar. Em meu ouvido sussurrou. 2000 eu vou. pagando bem. Sabe a cara de sem graça? 2000, tu é doida? Eu fiquei paisado. Pedi pra sentar. 2000, eu tenho que trabalhar o ano inteiro. Me xingou. O meu cachê é 20. Cadê? 500. A cara de sem graça. Eu vou pensar. Pedi pra fazer a faixa. Vai ver quando parar internacional. Vai! Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça. E vai chitando, vai! Graça safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Estou vivo. Show de Embaixador. Faz uma. Abre seu coração. Vem pra subir na cima. Bonito! O comandante Vasco. Canta aí! Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Ei, bebê! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. É Bobby! Essa é a minha música. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo. Nunca o cara quer namorar. Quer ser amante. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. E o quê? A mais do que o seu. Sucesso! Bora, bora! Amor selvagem. Quero te ver. Sem maquiagem. Sem maquiagem vai mostrar se é bonita ou se é feia mesmo. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Canta pra mim, canta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje tu dá. Hoje é só oi. E aquele tchau. Júnior. Tchau. E aí garoto, sucesso? Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Só mulher sincera canta. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando. O meu parceiro Spike da internet está comigo. Sentimento seu nenhum. O homem da cúpula. Você nem tchum. Lembra a gente no começo. O meu parceiro José Inácio. Tá comigo, garoto. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Deixa. Volta a ser como era antes. Pergunta, Letícia Tavares grita nessas horas. Tu é doida? Então toma! Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui. O amigo Matheus, o Matheusinho na vida, né Matheus? É mesmo? Posso que fase. Cafuné no cabelo. Vem a sua primeira dama Tainá. Sei lá. Tá aí comigo. Beijo da. E a Rayana. Vai me arranhar. E a tormenta ao lado direito atormentando tudo hoje. Ao lado direito. Mijou logo. Sua toalha pra quando você sair do banho. Falou F10, sua filha de bebê, cadê você, F10? Será cobaia pra quando você fizer seus planos. Eu quero ver a mulherada cantar comigo bem alto, vai. Quando for beijar alguém. O quê? Aí quando? Popi da Nike. Dá pra te... Aí comigo, alô Popi. Tá na área, esse moleque é gente nossa, né, Júnior? Me prenda, me abrace e não saia. Deixa pra mim. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Bora ver se vocês estão apaixonados mesmo, realmente. Vou passar um pouco diferente aqui pra receber o Júnior Eletrizante, tá bom? Que tal isso aqui, ó? Só quem é vida louca, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem é vida louca, eu quero ver soltar a voz. E aniversário também do Vieira Design, né, Felipe? E aí, Vera? Bora ver, meu filho? É doido, é? Você sempre me avisou. E hoje tem Robson lá no setor do Japa, meu irmão. Ele falou, olha lá no meu quintal. Ele não prepara logo o almoço lá, o quê? Chegou nada aqui, meu filho. Aquela, aquela. Tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. É doida, já e você diz, nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não importa. Sabe onde é o lugar? É nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Bora cantar assim, ó. Te liga aí. É de vontade de chorar ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. É foda, mano, você não sabe, é triste, mas sobreviver em paz é que tem que ser firme. Vejo as fotos penduradas na parede, de madrugada quem deve aqui treme, chora, sofre, pede pra não morrer. Peru, na lei da até o que não tem, tu espoca aí, viu? Acenda o pavio. Graças a Deus ainda tenho família, tenho os conhecidos, tenho uma pá de mano na rua, no presídio, uma pá. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos o adinho. Vamos tocar tudo, vai. Esse frio tá de... Será boxeador, tá na área. Onde rolê? Ele e o Alan. O quê? Ao lado. Do... Ele e o seu presidente. Outro só o miau. Automático. Uá, mesmo céu, mesmo CEP. No... Minha amiga Anne. Mapa. Ela parte. Rap. Tá ali comigo, valeu. Rapa, nada. Professor Kleber. O Elis me chama. Aquele jeitão, Júnior. Vem, Deus, que ele... Crime. Bora, bora, garota, assim, ó. Vem, Deus, que ele é justo. Vem, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a... O Marlon e a Aline tá ali com a gente. É, seja lá. Ao lado, né? Uma forra, mano. O que até... Vou te contar. Nasci... Meu parceiro Marcos. Por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão. Tá rock doido hoje, moleque, é? Admiro os crentes, dá licença. Ele é Yasmin ao lado. Forte abraço, viu, Marcos? E eu me sinto às vezes meio... Renan Doideira também tá na área. E nem um vira-lata sem fé no futuro. Tu já viu o Pipirinha lá no fundo? Cadê ele? Será? Lá no teu fundo, lá. Meu brinquedo de furamão. Pipirinha! Porque os... A mola logo aí o teçado, viu? Nada tenta ver. Daqui a pouquinho. Não vê. É uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu uma goela, ó. E bandidão, vou em casa na missão. E agora? Anacoab. Dá-lhe, meu cobiçado. Júnior! Passa a bola pra você, deixar tudo bacana, tudo ok, logo aí, você vai fazer o show do Robson junto com o Jefferson. Daqui a pouquinho você vai estar lá em cima também, que o Flamengo ganhou. Isso. E promessa é dívida, e vai prometer logo pra pobre, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. que passa a semana inteira comprando, jogando na casa da Dini, cobrando carimbó da sorte. Vou lá daqui a pouco, viu? Alguma coisa. Vou só beber um negócio aqui, já já vou lá, tá? Isso. Pra cima, Júnior! Agora vou tomar um chope ali com a galera e bater aquele fotão, vai! Aqui no hobby, é uma loucura. Essa é a vibe do cobiçado.